O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor em Arcos, obteve decisão na Justiça que obriga os organizadores do evento administrando o Caneco a devolverem imediatamente o dinheiro dos ingressos em virtude do adiamento do show. Caso a decisão seja descumprida, os responsáveis poderão pagar multa de até R$300 mil. A Promotoria de Justiça também pediu o pagamento de danos morais coletivos no valor de R$200 mil. O pedido ainda aguarda julgamento. O evento estava programado para o dia 16 de setembro, mas para adequar a apresentação à agenda de um dos artistas, os réus alteraram a data do show para 14 de outubro. Após alterarem a data do evento, os réus se negaram a promover a devolução imediata dos valores pagos pelos consumidores que não tivessem interesse em comparecer na nova data. O Ministério Público apurou que os consumidores que já tinham comprado ingresso e desejavam a devolução do dinheiro foram orientados a procurar os pontos de venda nos dias 17, 18 e 19 de outubro de 2017. Além disso, os organizadores pretendiam restituir apenas os valores exatos pagos pela compra do ingresso, sem atualização monetária e juros. Segundo a ação, os réus já haviam vendido mais de 4.500 ingressos a preços que variavam entre R$40 e R$180. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Paola Laredo.